amada. És a palavra de Deus, és o livro da jornada dos que seguem para o céu. És a carta enviada que o Atalaia tem nas mãos. És os reinos da jangada dos que falam a salvação. Livro de amor, livro que nos dá prazer no Salvador, no Espírito e no Saber. Ó livro santo, só em ti pode habitar a palavra de amor que do lábio do Senhor saiu para te gravar. Bíblia sagrada, és o livro do amor, és o livro rejeitado pelo vituperador. És o livro que nos fala contra os vícios e corrupção. És o livro que nos manda, fala desta salvação. Tu és dos céus, livro santo do Senhor, livro dos livros que transforma o pecador. Livro sagrado, bem-aventurados são os que guardam as profecias deste livro do Messias que nos trouxe salvação. Bíblia sagrada, és a luz do meu Brasil, és a lança e a espada deste povo varonil. És dos dedos os brilhantes do jardim mais linda flor. És a luz mais radiante que nos mostra o Salvador. Tu és dos céus, livro santo de Jesus. Em ti eu quero aprender a levar a cruz. Livro que fala o poder do Salvador. És o livro da esperança, nele temos confiança, és a voz do Redentor.